louco. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram. Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. Enfim, hoje o Ronca Ronca com dois pilotos, né, maluco? O jumbo não cai hoje nem que a vaca tussa. Se cair, vai um monte junto. É, hoje o programa contando com Zeca Marujo, já das antigas. Sim. E o novíssimo Demi aqui nas carrapetas. Coisa de louco, hein, Demi? É. Pixies e Jimi Hendrix na programação antes do Ronca Ronca só faz o programa crescer, né? Oba! Bem-vindo, hein? Valeu, valeu. Toca aqui, maluco. Abraço. Eita, fiel. Olha só, cardápio do programa de hoje, vamos ouvir Fortet. John and Yoko, conhece, Zeca? John and Yoko. Não, imagina, quem será, John? É, ele mesmo. Os Copacabanas, KRS-One, Vitor Assis Brasil, espetacular My Bloody Valentine, Deus é Grande pra gente mostrar hoje, The Triffids e The Jam serão as Bill Sessions do programa de hoje. Enfim, cheio de gracinha, né? Mas, Odemi, em sua homenagem, já que você está começando aqui um novo período na Rádio Cidade, no Ronca Ronca, o cara gente fina pra Meirelles. Obrigado, obrigado. Vamos começar com uma novidade, né, cara? Vamos. Saiu mês passado o novíssimo disco da banda americana The Kills. Ronca Ronca Cidade. A Rádio Rock. Kind of like Ronca Cidade. A Rádio Rock. Espetacular, né? Acabamos de ouvir a banda diretamente de Liverpool, The LAs, parece uma banda de Los Angeles, mas não é, né? Entende? Parece, mas não é. E abrimos o programa com o novíssimo disco do The Kills, a dupla americana. Nós ouvimos a faixa título do disco, saiu mês passado, No Wall. Mas, ô Demi, telefone da rádio, essa coisa toda? Vamos lá, 2221-1029, tem o Rockside também, radiocidade.fm pra você dar o toque aí, participar com a gente, né? Pedir alguma música, dar as boas-vindas ao Demi. Alô! Cariocas! E ainda estamos com o Zeca aqui, né? Na pilotagem. Sim, tô aqui no auxílio também, participando de coadjuvante. Espetacular. Mas enfim, o Demi deu o telefone e já, sinal verde para uma super promoção, inclusive surpresa. No programa de hoje, que é bom lembrar, estamos ao vivo aqui, chove pra Meirelles lá fora. Pé de pato totalmente turbinado que eu usei pra chegar aqui na rádio. Rapaz, você agora me serviu de Instituto de Meteorologia, que eu não sabia. Não. É, também não sabia. Ah, não. É? Não sabia. É, verdade. É? Então pra ver o que te aguarda lá fora. Tirante o tsunami humano, que tá lá embaixo, que tá sinistro hoje, cara. Muito animada a entrada aqui da Rádio Cidade. Uma rapaziada assim de primeiríssima categoria, tá ótima aqui embaixo. Né? E as ratazanas, né? Entrando e saindo dos bueiros. Uma coisa maravilhosa, né? Ecologia pura. Ai, ai. Mas enfim, a promoção surpresa é a seguinte: não tá valendo ainda. Vamos preparar uma pergunta, né, para a nossa torcida. E o que nós temos para passar a nossa audiência é um par de dois ingressos para o Placebo, sexta-feira agora no ATL, a banda londrina que está... Claro, eu não tô nem vivo nessa história, hein? Imagina você, né? Mas enfim, no Claro Hall o Placebo estará se apresentando, então nós temos dois ingressinhos para um componente da nossa audiência. Mais adiante nós vamos fazer uma pergunta, hein, Demi? Não é mole, certo, não. Faça assim. Não é brincadeira, não. Bom, nós ouvimos com a Lays a música intitulada Son of a Gun. Teremos algumas visitas telefônicas, enfim, uma coisa maravilhosa, né? Vamos passar aqui para um disquinho 12 polegadas maravilhoso, um vinil que meu amigo Chico Dub me presenteou há duas semanas atrás lá no Goma. Segura. Ronca, ronca. for free. Fucking me over. I will fuck you up, you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. But it was good enough. Don't be talking about my mother. Don't be talking about my mother. No fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. Mas é mais ou menos assim, Demi. É por aí, né? É tranquilo, cara. Aí eu fundo o disquinho 12 polegadas que o Chico W me deu de presente. Espetacular, um groove bom pra caramba. A banda é austríaca. São esses comboios, esses coletivos que existem hoje em dia, né? De DJ, produtor, MC. Rapaziada, vai se juntando. Isso é o pessoal europeu, austríaco, se não me engano. O disco lançado pelo um selo inglês de Birmingham. É a rapaziada do Noise Shaper. Mas olha só como o Ronca Ronca é globalizado, né? Da turma austríaca, lançada em Birmingham, na Inglaterra, a gente vai pra Curitiba ouvir a demo do programa de hoje. Tá preparado? Vai lá, vai lá. Posso mandar? Muito velha, eu acho que nunca vai mudar. Você sabe muito. exame, meu filho, poderia ser pior. Não reclame, meu filho, poderia ser pior. Suspira baixinho, me mata, meu amor. Nessa cama eu te amo, com meu pequenino coração. Essa história Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Aí estão os Rolling Stones na música Rocks Off, que pertence ao disco Exile Man Street, que tem... Ih, rapaz, eu fiz uma porcariada aqui, danada, Demi. Que eu vejo? Que tem um solo, rapaz, talvez essas listas, assim, de coisas bizarras, tem o menor e mais escondido solo do caralho todos os tempos aqui, ó. Deixa eu voltar, o Mick Taylor aqui tem 10 segundos de solo, olha só, o finalzinho da música. Olha o Mick Taylor entrando só pra dar um gostinho. Agora... E acabou, cara. A pedidos no programa, então, Exile Man Street Rolling Stones, lançado em 1972. Um disco espetacular. Demi, de vez em quando a gente conta umas historinhas aqui. Quer ouvir a historinha? Quer ouvir a historinha desse disco? Lógico, quero aprender, tô aprendendo. Esse é um clássico absoluto na discografia mundial do rock and roll, né? Estamos na Rádio Rock, né? É. Então é bom a gente reforçar essas informações, né? Esse disco foi gravado no sul da França, num estúdio, na casa do Keith Richards, todos exilados, como bem diz o nome, Exile Man Street, dos impostos britânicos. Então foi todo mundo pro sul da França, uma putaria heroína, Keith Richards no auge do vício dele. Desorientação total, o Jagger, a Bianca, tava tendo bebê, vivia em Paris, a banda jamais esteve junta no estúdio. E o disco foi totalmente uma colcha de retalhos, assim, cada um atirava para um lado. Vários músicos participam do disco e os estilos também são muitos nesse álbum duplo, né? Original, dois discos e depois o CD saiu com um disquinho só maravilhoso. Capa do Robert Frank, fotógrafo americano, enfim. E quando o disco saiu, todo mundo caiu de pau. Pô, os Stones não são mais os mesmos, né? Desorientação, heroína saindo pelos ouvidos, não sei o quê, bababá, não são mais britânicos. Tanto sacanagem na França. Petit Pois, Platini, essas coisas, né? Sim. De vocês que gostam, né? Camembert, chegaram no Camembert? Não? Não, não gosto do Camembert? Não, nem sei o que é. E o cara? Sabe, Zé, o que é, Zé? Não vou lá saber, não. Que diabo é isso? Ai, meu, eu vou trazer segunda-feira um Camembert pra vocês sentirem o cheirinho dele. Experimenta aqui. No ar. Ai, meu Deus. Ó. Falamos da promoção do Placebo hoje, hein, Zeca? Oi. Contando com aquela fortíssima produção telefônica, as meninas todas aqui, né? Sim, belíssimas. Olha lá, Demi. Viu meninas tão belas como essa? É, nossa. Sensacional, novas, hein? Novas, né? São. Uou. Então, já a gente vai dar sinal verde para um par de ingressos para o Placebo sexta-feira no ATL, hein? Não vai ser bom, no não. Claro, Hall. Claro que é Hall. Eu não consigo, não vou naquela porcaria. Aliás, eu não vou sexta-feira no Placebo, porque eu... Tem que trabalhar de vez em quando, né? Tá certo. Mas enfim, recomendo uma puta banda. Depois eu vou contar uma historinha do Placebo também. Mas enfim, o Exile saiu, ninguém deu a menor pelota pro disco e com o passar do tempo se transformou num dos principais discos da... Não só dos Stones, como de todos os tempos. Um disco realmente maravilhoso. E essa semana, coincidentemente, alguns e-mails chegaram pedindo Exile Man Street no Ronquinha, né? Então... então aí os Rolling Stones que dizem voltar ao Brasil, né? Tomara, né? Sabia disso? Tá certo já, não? Não tá não, mas tá pipocando essa informação aí dos Rolling Stones voltarem ao Brasil. Certamente ao Rio de Janeiro, né? Tomara. Tumbling Dice. Demi, vamos abrir a promoção então para a apresentação do Placebo sexta-feira no A. No Claro Hall, no, na promoção Claro que é Rock, né? Então liga pra gente aí, 22211029, só deixar o nome bonitinho, né? Informações completas para o departamento de promoção poder. Não e tem vai... que pedir música. Não, é não, vou, né? vou te pegar de calça curta pra, com a pergunta. Ah, tá. Então, Claro Hall, Placebo sexta-feira, né? Temos dois ingressinhos. Preferência um casal enamorado, né? Yeah. Ao som aqui dos Rolling Stones com Sweet Virginia. Olha que beleza. Né? Doce, doce, né? Seguro. Viagem, que viagem. Seguro. Todos de braço pra cima, no estúdio da Rádio Cidade, uma beleza. Quero, isqueirinho. Mas enfim, qual é o telefone, Demi? 22211029, então, ou então Rockside também? Não, só o telefone. O Rockside, qual é o Rockside? É radiocidade.fm. Você pode participar mais adiante, na segunda hora do programa, a gente vai fazer uma promo aqui com os 12 polegadas do Gorillaz, que nós tocamos segunda-feira passada, a Rádio Cidade tá mostrando, né? Feel Good Inc, é isso? Feel Good Inc, né? Isso, é isso mesmo, Feel Good Inc. Então, na segunda hora, a gente vai fazer uma promoção com esse vinil espetacular aqui do Gorillaz, um disco sensacional que está sendo lançado agora lá fora e lançamento mundial, vai sair no Brasil assim como sai na Patagônia. Enfim, a promoção com os ingressos para o Placebo é simples, clara, já que o show é no Claro. É. Essa a foi... promoção Claro que é Rock. Essa foi muito boa, né? E para que todo mundo possa participar, não, a gente não fazer uma promoção específica da banda, perguntar qual o nome do segurança, do cantor, do Placebo, ou qual o nome da prima, dessas coisas, vamos fazer uma coisa para todo mundo participar e poder até conhecer a banda ao vivo, né? Então é muito simples, liga para cá. 22211029. Dando as boas-vindas ao Demi. Só isso. Obrigado. Em curtíssimas palavras, curtíssimas frases e um curtíssimo texto. Nossa produção telefônica aqui com as quatro meninas, né? A produção vai receber as ligações e nós vamos sortear um. Evidentemente, procure ser o mais criativo, a mais criativa possível, né? Certo. Porque o Demi tá estreando hoje. Não mereço, né, gente? Pô. Então. Não mereço, Zeca. Abra o seu coração para o Demi. Você tá dizendo? Alô. Mas a gente tem mostrado algumas gravações do Ronca Ronca em outras versões do programa, em outras rádios. Já mostramos o Rogério Skylab, D2, Chumorinho, Marechal. E hoje nós vamos mostrar o grupo carioca As Mulheres Que Dizem Sim. Que é muito sucesso, né? É, lançaram alguns discos de onde a banda teve vários filhotinhos. O Domênico com o Cassim, né? E o Moreno, Pedro Sá toca com o Caetano, com um monte de gente. É, Maurício Pacheco Xará é o vocalista da banda do Yuca, do Furto. Enfim, saca só a rapaziada no Ronca Ronca algum tempo atrás. A música é pornográfica total, hein? Tá preparado? Vamos lá. Mas não tem importância, porque o importante é saber fazer. Mas não tem importância, porque o importante é saber fazer. saber fazer. O importante é saber fazer. O importante é saber fazer. Se tá passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Desorientação, né? Aí ao fundo, Dizzy Rascal, o inglesinho, que recentemente, Demi, foi em Cana, em Londres, passando de sacanagem no carrinho dele, provavelmente uma BMW 2006. Jogando spray de pimenta na rapaziada no ponto de ônibus, assim. Só sacanagem. Tava doidão, né? Foi em Cana, né? Lá, justiça funciona, a lei funciona. Mas esse é o disco do ano passado, do Dizzy Rascal, que acaba de lançar seu novíssimo álbum cheio. E eu tô doidinho atrás dele, mas não coloquei as garrinhas em cima dele. Nós ouvimos Fix Up, Look Sharp. E na MTV, se não me engano, deve ter sido, com certeza, eu assisti ao vídeo, novo vídeo do Dizzy Rascal, espetacular, onde tem a música, tem um trechinho de um clássico, não sei se é americano ou inglês, dos anos 50, é que o Captain Sensible do Damned gravou há muito tempo atrás e fez o maior sucesso num single espetacular. O telefone não para de tocar, né? E a promoção tá valendo, né? Tá valendo. O telefone. 2221-029, né? Só tem que... É, deixa que eu falo pra você. Ah, não é, pode falar. Né, ligue para cá, 2221-029, dando as boas-vindas ao Demi. Ele está estreando no Ronquinha hoje. E você, na tô chuva... Tô meio perdido, tá... mas vou chegar lá onde... A chuva tá dando o clima do programa, refrescante. Só falta o Ferrari. Ferrari disse que vai entrar hoje aqui arrebentando o Papa Alemão, Ratzinger. O Ferrari não curtiu o alemão na parada, não, no trono de Pedro, cara. Yeah. Ferrari é o nosso cronista que vai ser apresentado a ele também. Yeah. Mas enfim, ligue para cá, 2221-029, dando as boas-vindas ao Demi, nosso secto de moças aqui, quatro moças atendendo as ligações. Nós vamos sortear um. Evidentemente que nós vamos, as moças já vão selecionar as mais criativas. Lógico. Né? Por favor, coloque o hipotálamo para funcionar. Vamos sortear um que vai faturar o par de dois ingressos para o Placebo no, no Claro Hall. Claro Hall. Rapaziada que chegou agora, nós abrimos o programa com The Kills, novíssima música, No Wall, espetacular. Eu trouxe até o disco anterior do Kills pra mostrar aqui, de repente sobrar tempo. The LA's, direto de Liverpool, e parece que o LA's, que é uma banda típica do início dos anos 90, virada dos 80 pra 90, parece que eles estão ganhando uma sobrevida, vão voltar, já acabaram há muito tempo, parece que o LA's vai voltar. Ouvimos Nós Shaper com Good Enough. Logo depois, diretamente de Curitiba, demo do programa de hoje, o Charme Chulo, com Piada Cruel. Depois nós ouvimos aqui, os Rolling Stones com Rocks Off, mais Stones com Rumbling Dice. E o que mais? Antes do Liz Rascal foi o quê? Mulheres que Dizem Sim, espetacular. O nome da música, eu não sei, mas deve ser o membro, aquele negócio do pau pequeno. É. O negócio é... É o mesmo. Deve ser isso, né? Você identificou com essa parada. É, sim. Mas enfim, os Mulheres que Dizem Sim... É, gravado ao vivo no Ronca Ronca há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e depois o Dizzy Rascal, Fix Up Look Sharp. Review the situation, take part, take over. Review the situation, take part, take over. Review the situation, take part, take over. Sinistro, cara. Mas a nova edição da revista Mojo, e acaba de chegar ao Rio de Janeiro com o Marco Bola na capa, traz um CD de funk de arrebentar a chapeleta. Summon Day. Yo, I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that. the night, riding like a cowboy through the graveyard of the night. In New York, witch in the dungeon of the day. I'm trying to write my novel, but all you do is play. Baby boomerang, baby boomerang. Friend. Your uncle with an alligator chained to his leg. Dad gives you your freedom, then he offers you his bed. Baby boomerang, baby boomerang. Well, you never stop a person, but you always bang on game. Oh, yeah. It seems to me to dream is something too wild. Better darn a child. Hiding on the highways, on the gateway to the south. You talk with your boots and you walk with your mouth. Baby boomerang, baby boomerang. Well, you never stop the person, but you always bang the whole game. Baby boomerang, baby boomerang. Espetacular, T-Rex, capa da última Mojo que chegou ao Brasil. O Demi já vai correr atrás da Mojo, né? Essa semana aí. Lógico. Para se informar do que há de mais bacana na música no planeta. Ouvimos Baby Boomerang. E antes, o CDzinho que vem nessa edição. Espetacular. Só de Soul Music. Southern Soul. Com, deixa eu passar alguns nomes aqui. Etta James, Ike and Tina Turner, Sam and Dave, que nós ouvimos com I Thank You. The Monkees, Little Milton, Miltinho. Mas Miltinho ligou pra cá dizendo que o Robert Frank, fotógrafo da capa do Exile, dos Stones, é suíço na realidade, mas ele fez um dos livros mais espetaculares da fotografia americana, chamado The Americans. Então, de vez em quando, a Cipituca pinta, né? O que mais? James Carr, Mavis Staples, Johnny Adams, Irma Thomas, enfim, 15 músicas pra saculejar qualquer esqueleto, né, cara? No CD que vem, né, a última edição da Mojo com Mark Bolan. Mark Bolan, T-Rex aí ao fundo. Se você tem alguma dúvida sobre a existência do Mark Bolan, coitadinho, já subiu, infelizmente você deve correr atrás dessa edição, porque tem uma mega entrevista, fotografias espetaculares, fala do filme que o Ringo Starr, baterista dos Beatles, fez com o T-Rex. Enfim, tá sentindo aí? Tô sentindo, dá pra ver daqui. Uma utilização de fotografias, diagramação espetacular como a Mojo faz há bastante tempo, né? Então, eu recomendo. Vê aí, dá uma olhada aí. É inglês. É, mas dá pra sentir um clima. Dá pra sentir. Né? É. Aproveitar esse momento, Mela Cueca, aqui pra mandar alguns abraços, né? Falar de alguns e-mails que nós recebemos durante a semana, como, por exemplo, o e-mail do Marcelo, que diz que nos ouve uma rapaziada cascudíssima num boteco lá no Vidigal. Mas Vidigal, né? Sei. Aqui entre o Leblon, o São Conrado, o Sergio Babá. Então, ô Marcelo, um pouquinho de Mark Bolan aí pro Vidigal. Rapaziada, o Vidigal é sintonizadíssimo no glam rock, cara. É. Aproveita e participa aí da promoção lá. É. Promoção valendo, hein? 2221-029. Ligue para cá, nossa equipe atenta vai selecionar as mensagens mais criativas, dando boas-vindas ao Demi, que começa hoje aqui no Ronquinha, né, cara? Temos um par de dois ingressos para o Placebo. Sexta-feira no Claro Hall. Mandar um abraço para um ouvinte nosso de muito tempo, do tempo da Rádio Fluminense, em 1982, Vitor Vanderlei. Trio Calafrio, sinistro dos Vanderlei Brothers. É sempre bom a gente reforçar o slogan maravilhoso que um ouvinte mandou, que o Ronca Ronca é o programa que orienta desorientando, né, cara? Quebra tudo, né? O programa que quebra. O outro, semana passada, também na promoção que nós fizemos, eu perguntei que a nossa torcida mais gostava no programa e o que menos gostava, ele disse que o que mais gostava são as músicas que só tocam aqui. E o que ele menos gosta no programa é que o programa se parece com sexo depois do casamento. Só acontece uma vez por semana e não rola durante a noite toda. Essa merece uma camiseta, merece não. Merece. Ronca ronca, igual a sexo depois do casamento. Só acontece uma vez por semana e não rola a noite toda. Hein? Ou não, né, cara? Ou não. E o site da Rádio Cidade? É radiocidade.fm, molinho. A direita. www.radiocidade.fm. A direita o link do Ronca Ronca. Participe também. Na segunda hora nós vamos fazer a promoção com 12 polegadas do Gorillaz. Mas, independente da promoção, mande, participe, peça música. Várias. É sempre bom dizer isso aqui, né? A maioria absoluta das músicas que a gente mostra aqui, a maioria é resposta a pedidos que a gente tem durante a semana. Stones, Mulheres que Dizem Sim, essa coisa toda. É gente que liga pedindo. Ó, o Zeca, e Zeca, porra, cara, ninguém tá perguntando por você, cara. É, cara, desapareceu, o que tá fazendo lá dentro? Eu fui tomar um café. Vitamina. Ah, uma coisa importantíssima, sábado agora, dia 30, é a votação para o Prêmio Claro de Música Independente, CFNI, acaba. Então você só tem até sábado para participar, tem um número gigantesco de categorias ligadas à música independente. A Rádio Cidade participa com dois programas, o Ronca Ronca é a vez do Brasil, tem disco, cantor, personalidade, a cueca mais independente, enfim, uma coisa de doido. Tanto no site da Rádio Cidade quanto no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, existe o link ali para você cair no prêmio mesmo, no site da votação, e ejacular o seu voto lá, né, cara? Ejacular. Falar em cadastro, hoje, Demi, eu mandei, depois de quase 7 meses do programa aqui na Rádio Cidade, pela primeira vez, um informativo do Ronquinha para nossa torcida, por e-mail. Então, se você, querido ouvinte, aí do outro lado da caixinha, tem interesse em receber com antecedência o que nós vamos mostrar, as promoções que nós vamos fazer, você entra no site do roncaronca.com.br e se cadastra ali, que semanalmente nós estaremos enviando essas informações tão úteis, né, cara? Né, Demi? É. Mas é uma informação que eu acho que recebi tarde, acho que o disco já saiu há algum tempo, diz respeito ao novo lançamento do Tom Zé, né? Um dos mais criativos e conceituados músicos brasileiros, com grande repercussão lá fora também, depois que o David Byrne passou a mão na cabeça dele. Mas enfim, o Tom Zé, há 30 anos atrás, lançou um disco célebre chamado Estudando Samba, que revolucionou os conceitos da música brasileira em cima do samba. E ele acaba de lançar um filhote desse, que é o Estudando o Pagode. Segundo o Tom Zé, eu li hoje na internet, músicos do pagode como Belo, Netinho, essas figuras que nós achamos deploráveis por alguns pontos de vista, para ele, Tom Zé, se não estivessem essas figuras ligadas a uma música tão padronizada, tão massificada, tão escrota, eles, pela inteligência que eles têm, segundo o Tom Zé, teriam condições de criar uma música bacana, né? Independente dessa escrotidão que o pagode virou. É. E o Tom Zé lançou um disco exatamente em cima do que seria o pagode hoje, que é, evidentemente, uma marca suprema da cultura brasileira, né? Agora, foi pena não ter tido essa informação com antecedência para indicar ao Tom Zé o estudo dessa música aqui, ó. Vamos dedicar a Katiushka, nossa ouvinte turca, pagodeira de primeira, né? Num sábado de sol eu vi um anjo lindo, sentada na areia na beira do mar. Seu corpo de mulher, sorriso de menina, menina. Galera, deu um toque da situação. Deixei com ela o número do celular. Forte pro meu coração. Eu só queria te tic-tac-tac. O som do Rafa Negro, uma hidromassagem. Um gol. acordei num dia de domingo. Celular, cadê minha pochete? Não tinha nem dinheiro pra pagar motel. Saí batido. Na segunda-feira do centro da cidade, galera de serviço te pega a pé. Eu levo uma certeza junto com a saudade. Eu dei um piripaco no seu coração. Mas não faz mal, eu tô legal. Tô perdendo. Desorientação total, né? Os Copacabana é sensacional, a música Tesão Total, onde eles crotificam de vez, né? A rapaziada do pagode. Tem gente que levou a sério, achou que isso aí é... Né? Tu viu aqui, neguinho? Pegou um bonde andando aí, é, entendeu nada. É, meu amigo, presta atenção, cara. Falar em ligação vai dar uma apertada aí, né? É rápida? É, rapidinho, 18 segundos só. Não dá nem pra tomar a vitamina do Zeca ali. Vai lá. Vamos lá, então. Ronca, ronca.